Tem lugar pra ir? Claro. Pensa que eu sou alguma homeless? Não, não é isso. É que eu moro aqui perto. Se quiser descansar. Qual é, cara? Tá com alguma ideia pra cima de mim, é? Não. Perguntando se você quer dormir lá um pouco. Sim. Dormir lá contigo. Não. Só dormir. É grande lá. Tá pensando que eu sou otária? Esqueceu do alicate? Porra, só tô querendo te fazer um favor. Como é que você quer que eu pague esse favor, hein?